0917, alternamos Aracaju, 2 horas e 5 meia agora. 2017, táxi via Índia para o ponto de espera da 10, quando ela pronto, torre 118, próxima 95, bom voo. Índia, o ponto de espera do 895, agradece, uma boa tarde, voo 2017. Solo Azul 4065, gate 08, tudo certo, acionamento. Azul 4065, contra 55, pode chamar táxi. Autorizado, puxa, chamar táxi 4065. Faz a passagem do trafugando em Mantecado, esperando a 0. Olha, já tá fazendo, é a moda em Mantecado, não, 0, bom, tá vendo? Azul 4462, vai ser na identificação chegada a Mari, que se mantém nível 060. Inicialmente mandando o S2 está. Site autorizado a decolar para o 90, 1060, 0, 0, 0, 8, 9. Autorizado a decolar para o 90, 0, 0, 8, 9. No site, após uma rolagem de tráfego à frente, a linha 1 tem que abrir o 0, 0. Lógica de fala 1005, chame controle em 120, decimal 8. Tango Kilo Romeo Oscar, 1000 pés, corredora Xer, reporte farol da barra. Quilo Romeo Oscar, autorizado 2500, direto bom. Grato. 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Pessoador, boa tarde, com a 967, máxima de 400, Nadael. Gol na 967, você vai manter nível 360, saída da El, vigilância. 360, vigilância, 967. Do 4065, táxi via Pátio, táxi Índia para o ponto de espera da 10. Quando ela pronto, torre 118 da 95, bom voo. Azul, engano, o 90 era taxiando para o ponto de espera. Após a passagem do mesmo em retaguarda, foi dona de equipe de só deixar o táxi. Gente, autorizando após a passagem do Azul, a mandar para o táxi 1087. O 1097 está fazendo passagem do Embraer 1090 da Azul, ingressa via Juliette para o portão 10, atentando ao solo menos 38. Posso o Embraer da Azul, segue para 10. Pará, tempo 1097, eu falo. Trip 5241, Oscar confere, autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 200, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à direita, Arbor, Elefa, após Elefa voa direto, Opor, Oscar Papá, Lima, Oscar Romeu, após direto Vitória da Conquista, transponder 5120, controle 120, decimal 8. T08, grato, boa tarde, voo 2097. Salvador, boa tarde, voo 2097. Voo 2097, subir, mantém nível 240, saída da El, vigilância. Da El 240, o voo 2097. Capitão Gol, hotel Oscar Zulu, controle. Na tua, Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, a parte que agora é para o setor norte do aeródromo, temos aeronaves em aproximação. Hotel Oscar Zulu, o senhor está interferindo sim, está a menos de uma milha do setor de aproximação da final, da pista 10. 5 aeronaves em aproximação. São 3172, está livre, LS, a porta estabilizada. Azul 4462, desça para 3.010, ajuste 1013. COB 81, autorizado taxi ainda para o ponto de espera da 10. Pula lá pronto, torre 118, décimo 95. Vem, autorizado ali ainda, lá 1285, 1884. Cruzeiro 65 decolado, 11-1, chame controle em 1-2-0, decimal 8. 0-8, boa. 395. 351, alternado, alternado, 3-3-5. Afirmativo. Obrigado, boa tarde. Então, azul 4065, boa tarde. Azul 4065, subir, mantém nível 340, saída da El Vigilância. Da El Vigilância, 34. 3547, prossiga. Eu sei, só tá pra receber informação da coordenação. Se não for indigente, o já poderia confirmar a informação? Acabamos de receber o retorno agora do CGNA, estamos no telefone agora em coordenação. E assim que resolvido, eu chamo o senhor. Agradeço, o telefone 1884, boa tarde, autorizado alinhar e decolar. Pro 0 vento 180 graus 09. O 4462 está livre, intercepte o ILS Pro 040, desça para 2000 pés. Passa 2000, obrigado. 3172 estabilizado? Estabilizou agora. 3172, ciente, completa aproximação, torre 118, decimal 95. 295, obrigado, senhor. Salvador, boa tarde, 3172, baixado, travado, estabilizado. Para 3172, tráfego avistado, aguarde que está livre para informação, MOG 76, vai te iniciar na decolagem na pista 10, altímetro 10, 113. Confio em 13, aguarde e acompanhe a decolagem dos colegas da Gol, da 133, 95207, grato, boa tarde. Azul 4462, completa aproximação, aguarde transferência para a torre. Mais tudo. Chanel 6304, informa o tráfego, posição de 1 hora 8 milhas, como sudoeste, Bonanza 2, Papá, está mantendo 2500 pés. Após a recuperação da rota do plano de voo, a Chanel 5134, controle 120, decimal 8. 5147, autorizado para Barreiras, do Juntinho, 2.0, decola da 1.0, primeira curva esquerda, sobe fundo, batata, após conforme rota, 5.134 aciona e o 2.08 é o controle. Tipo 5.447, funciona as manutenção na saída, para agora Armor Elefa com curva à direita. Direita Armor Elefa, 5.447. Correto, chama o pressionamento, tipo 5.447. Tá pronto, puxa, 5.47, Brice. Sim, vai dar aqui, pode chamar táxi. Chamar táxi, 5.47. Salvador, boa tarde, aqui na 6327, sexta hora, tá no portão 1, solicita ele ao 060. Confirme, o CNR 6327. Afirmo, 6327. O CNR 6327, o Oscar confere, autorizando Ilhéus, nível de voo 240. Decola da pista 1-0, primeira curva após decolagem à direita, saída da El Coral, curva 677. Aciona 5-1-2-5, controle 1-2-0, decimal 8. Oceaner 6327, autorizado Ilhéus, nível 240. Vai decolar da 1-0 com primeira curva à direita, saída da El Coral, após golf 677. Transponder 5125, o controle 120, decimal 8. Channel 1327, correto, chama para posicionamento. Seguinte, 6327. Salvador, boa tarde, o Channel 6321, com informação Oscar, autorização Brasília. O Channel 6321, Oscar confere, autorizado Brasília, nível de voo 320, pessoal da pista 10, primeira curva após decolar à direita, saída Arbor Elefa, motor de voo 17, aciona 5133, controle 120, decimal 8. Para lá. Livre pouso, pista 10, 440. 0, primeira curva direita, saída Arbor Elefa, Upper Zulu 17, 5133, no transponder, controle de saída 1208, estamos no gate 6. Oceaner 6321, correto, chama para posicionamento. Chamará quando pronto, 6321, obrigado, boa tarde. Falou, salva 72, não se escuta. 31172, autorizado no fax via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para 02, na 31172. Solo, Oceaner 6327. André, você se aguarde. Está, Juliette, por favor. Oceaner 6327, prossiga. Oceaner 6327, será possível a saída da Euleda para a Ilhéus? Eu acredito que fica mais fácil para a gente, se possível. Só confirmar com o controle, só um minuto. Sim. Controle, é o teste do voo? Prossiga. Autoriza pelo menos um minuto para voar aquela região. E na hora que eu pedir para passar, faça. Confirma, tela atrás do voo para contar? O teste do voo está sobrevoar aqui, próximo onde eu estava aqui. Por pelo menos mais alguns minutos, assim que tiver a aproximação mais próxima, eu afasto. Na ciência, aguarde, estamos tentando responder. Juliette, Papa Romeo, aguarda a copa, estamos tentando responder. O Papa Tango até o Ascendulo vai manter o setor por mais aproximadamente 4 minutos. Faz a última aeronave na aproximação, você sente? Deus. Afirmativo, tá? É o Leda Ilhéus, 637, cara. Oceaner 6314, informa o helicóptero a 2 milhas de duna, está mandando 510, não irá interferir com a sua aproximação. Sente, Oceaner 6314, está precisado, senão. Completa aproximação, torre 198, decimal 95. 1895, obrigado, até a decolagem. O nome é 20, desça para 2000 pés, está livre, aliás, a porta estabilizada. 2000, repartimento estabilizado, 620, arrugou. Pouso, pista no zero. No 60 com 8, autorizado o pouso, acho que não é 63, não passa. Romeu, Salvador. Recife 1-2-6-8-5, alterna 2-5-4-5. 2 meia 8, correto? Afirmativo, Pátio. Fechamento, torre 1-1-8-9-5. 2462, Sainz, via Alfa, Juliette, portão 03. E Papa Romeu? Direcionamento, reporte contato, confirma POB ou Juliette Papa Romeu? Isadora, nessa prova. Sente, então o nome é 620, está livre de vis, autorizado a interceptar o lock nessa proa. E essa para 2000, reporte estabilizado. Atalho estabilizado, grato. Papa Tango, Kilo Romeu, Oscar, desça para altitude de tráfego de Morro de São Paulo. Sob condições visuais, frequência livre para coordenação. Depois prossegue via Índia para o ponto de espera na 10. Quando ela pronto, torre 118, sessão 95. Autorizado o táxi, você acessa ele no Pode 3, onde mantém o 5447, vai dar passagem ao azul à nossa direita. Após prossegue via Índia e no Pode Espera chama 1895. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu estar de preciso. 4-0. Geralmente, 17, vamos entrar em contato com o Flamengo. Confirma de Maranata. Então, 3217, aciona a identificação, chegada bom. Desça para nível 050, ajuste em Salvador, 1-0-1-3. Siga. Cuidado que aqui você só deixa uma táxi, o 5241. 3-1-4, sol 2-4, direita, sol 2-1-1. Escolha 1-2-1-9. Sendo Duna, estabilizado, gol 620. Gol 620, completa aproximação, chame torre 198, decimal 95. 895, boa tarde. Puxaria 63, no quadro está que se vinha Alfa, mantenha o seu Juliette. Alfa, mantenha o seu Juliette, na 620, boa, a porta externa. Tá no externo, 620. Puxaria 63, 27, 01, está autorizando para o estacionamento, confirme-se a um operador do Finger. Autorizado táxi, a porta onde espera da lógica, né? Juliette, Papa Romeu. Papa Romeu Bravo, Alfa Hotel, informação em curso em lógica, aguarde cópia. E mais um minuto até o SP Zulu. Outro minuto, aguarde Zulu. Passando Índia Serra, agora 620. 620, vento 170 graus, 08 mais, autorizado, voo, estamos lá. Repouso, 1-0, 620, já vou. Gripe 5497, Cláudio 26, controle 1-20-08. Controle 208, obrigado, boa. Oscar Zulu, está autorizado sobrevoo em Cajazeiras. Autorizado, controle Salvador, muito boa tarde, é o 35447. 35447, submanda em nível 200, sai da árvore, vigilância. Quente, sobe para o 200 na árvore, 35447. Controle Salvador, 120, decimal 8. Bravo Hotel, só confirmando o transponder 1-7, 1-7. Gravação para acionamento, torre 1-1-8, 1-9-5. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, minha 3-1-4, autorizado via Juliette para o portão 08. Via Juliette, portão 08, minha 3-1-4. Solo 352-41 para o táxi 51 a bordo. 5241, nosso sexo autorizado inicialmente da saída do Pode 3. novamente até a saída do Padre 3, tudo bem? Bravo, Alfa Hotel, livre acionar, ponto Frontex. Patango Romeu Fox Trust Lima Ciente, mantenha-se sob condições visuais no meu pé. Voe na proa do VOR e reporte rotatória. Solo Salvador, Sanchana 6327, Protaxi PAD 89, autonomia de 3 horas e 30, alternando Salvador. Linha 327, autorizando o táxi de Enzo para o ponto de espera da pista 1-0. Quando ela pronta, torre 1-1-8-3-9-5. Linha 327, autorizando o táxi de Enzo até o ponto de espera da 1-0. Quando ela pronta, torre 1-1-8-9-5, linha 327, grau. Trip 5241, segue o Fokker da Avianca para o ponto de espera da 1-0. Quando ela pronta, torre 1-1-8-3-9-5. Alô Salvador, boa tarde, gol 1620, Vitor. Gol 1620, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 01, gol 1620. Olá, 966, boa tarde. O 966, autorizado Campina Grande, nível de voo 370, decola da pista 1-0, primeira curva faz decolagem à esquerda, saída pouca de Amuzipar. Outro voo 1-0, nenhuma faz direto, controle 1-20-8, aciona 5-1-4-6. Romeu, autorizado ingresso, porta alerta, pronto, no set. Meia-meia, correto, chama de posicionamento. Meu bravo faltou pra cima. Graus 109, autorizado decolar com o piloto para outra ponta sem interferir com a estão no 7. Na 6327, decolado de 3-1, controle 1-20-8. 208, 6327. Vai manter o perfil da chegada. O Bravo Alfa Hotel Bravo fora Tapuã, decolado de 3-2, controle 1-20-8. Controle 1-2-0-8, certo. Controle Salvador, Chanel 6327. O Chanel 6327, subir, mantém nível 240, saída da El, vigilância. Vai guardar da El, Chanel 6327. Chanel 6327, autorizado direto da El. Direto da El, 6327. Número 2-14, você tá nível final 1-60, Oxanha 6327? 6327, aguarde a autorização do Centro Recife como nível final no 60. 7, aguardar o 60, subindo inicialmente 240, 27. Tá, rotatória, Romeu Fox pra cima. Romeu Fox pra Lima, chame torre 198, decimal 95. 1895, grato. Boa tarde. Vertical da rotatória. Ah, meu Foxtrot Lima, confirma a tensão de pouso, pichando 7, direto para, confirma. Tá bom, na 1 do 7. Gente, a porta curva final. Oi, Fox Lima. Antigo, chamará final. Direto para o Romeu, no visual cruzamento, proa de buraquinho. Controle 120.8. Proa de buraquinho, Gilete Alfa Romeo vai chamar controle 120.8, obrigado. Felipe 5241, decolado 34, controle 120.8. 208, boa tarde. Matei meu pé no corredor C, reporta para mudança de regra, o Belo Hotel. Atingido 050, Gilete Tango Zulu. Gilete Tango Zulu, desça para 3.000 pés. Ajuste 1-0 no 3. 3.000 padrão, Zulu. Apatamos Gilete Tango Zulu, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 0-1-0. Curva 0-1-0, Zulu. Zulu, seu limite será magnética 1-3-0 de Simbra. Limitado na 1-3-0 de Simbra. Controle Salvador, Papatão Gilete, Papai Romeu, decolado ano 7, na proa de buraquinho. 3055, apenas confirmando, Dael Leda Bidev. Protegimento correto no 05, chame quando pronto, TAM 3055. Hotel Oscar Zulu, controle? Tá, 2 minutos para pouso, final da AR, marca visual com o Romeu Fox. Sente, Hotel Oscar Zulu, reporte visual com local de pouso. Visual com o pouso, Santará Zulu. Hotel Oscar Zulu, frequência livre, coordenação? Livre, Zulu. Só chama para o táxi. Fox Lima, 160 graus, 109, livre pouso no 7. A 17, Romeu Fox pra cima. Autorizado, pouso. Pista no 7, Romeu Fox Lima, vento 170 graus, 109. Lima. Tango Zulu irá ultrapassar o curso do localizador intencionalmente? Mantenha-se nesta proa aguardando o último vetor para o localizador. Tango Zulu 7. Controle Salvador, Chinel 6327. 6327, prossiga. Solicita a proa 230 para evitar formações por mais 25 milhas. Está livre de juízo, Xané 6327. Sim, 6327. Xané 3217 está livre, LS, a porta estabilizada. Porta lá, 3217. Lima, considerando o solo aos 37 no corte, faz 5 de semana. Obrigado, Fox Lima. Está 2.000 pés. 2.000 pés, pulou. Solo é o Oceanair 63 no 4. Prossiga. 130, desça para 2.000, está livre, LS, reposta estabilizada. Tango Zulu 7. Tô no 4? Prossiga, Xanamé 3 no 4. A informação está um pouco adiantada para a Petrolina. Está aproximando a saída da porta 1 no alto, porta? Petrolina, qual é a hora V? É 3, Zulu 2-0. Bom Flock. Opa, então é Bom Flock, meu Deus. Obrigado. Oceaner 6327, chame Centro Recife no 251, alternando no 3395. 251, alternando 3395, Oceaner 6327. São 3217, estabilizaram? Afirmativo. Completa aproximação, chame torre 198, decimal 95. 295. Ponto Alfa Hotel, prossiga. Hotel Ciente, regras de voo modificado ao 1839, livre ascensão a 2000 pés, aguarde vetor para o sequenciamento para final do procedimento ILS pista 10. 70 graus 08 mais, autorizado pouso, pista 0. Seja pouso 0, 3217. Livre táxi até o ponto de espera via parte principal Índia. No ponto de espera chame a torre em 118 decimal 95, agente no 0-3-1-2. Autorizado táxi, parte principal Índia, 18-95. Muito obrigado, igualmente. O 1966 para pushback? Pode ir que precisa de uma tarde. Dan 3155, posição 5. Dan 3155, após a passagem do Airbus do Chanel, atuação, está falando que solta o chão para o ataque. Passagem do Chanel, autorizado. Bom, Romeu, Bravo Alfa Hotel, para interceptar o localizador, curva direita para o 0-80. Para o 0-80, para interceptar logo. Chanema 3, 2, 1, ali mantendo 0. Salvador 3544 4B. Juliette Sangue Zulu. Juliette Sangue Zulu, ciente, completa aproximação, torre 198, decimal 95. Obrigado, bom trabalho, senhora. Dan 3, 12 no 7, solo 4, 2, direita, solo 2, 9. Valor. Xenema 321, vento 150 graus, 069, autorizado, né, colapso, estamos aí. Salvador, trip 5446. Trip 5446, senhora identificação, chegada a man. Desça para 4.000 pés, ajuste em Salvador 1.0.3. E 3, na chegada manda 4.000 pés, 3.5446. Noi, Salvador Approach Control, TP 5627. Three zero. Faz 1 minute, please. São 3217, boa tarde, autorizado ataque alfa, reportando seus direitos. Está estabilizado o óculos. Gente, Bravo Alpha Hotel, completa aproximação, aguarde transferência para a torre. Completa agora transferência, o Bravo Hotel. Juliette, Tango Zulu, passou para baixar de travado. Juliette, Tango Zulu, vento 160 graus, 089, autorizado pouso, pistino zero. Zulu. Sua companhia. Juliette, 4, 0, saída Arbor Vigilância. 320, Arbor Vigilância. Trip 5627, Flight Level 130, Conde, Departure. First turn left, call key 0263. Take off 10. Salvador Approach, 160, décimo 8. 5627, confirm, escolhe, please. Please, back on right, report for startup and put. Para o táxi, voo 966, 84 a bordo, 4 horas e 50, ao menos 50 minutos. O voo 1966, também foi autorizado o táxi até através do 612, vai seguir o arbustação até o ponto de espera. No ponto de espera vai chamar a torre em 1118, decimal 95, ajuste no 093. Salvador, passarelo 2231, ponto ideal de descida. Passarelo 2221, aciona identificação, está autorizada a chegada a Mari, desce, mantém nível 050, reduza para 2309. Gente, pudesse para 050, reduz para 2309, passarelo 2231, com informação ótima. 5447, chama o centro Recife no 260, alternando 1288. E o Papa Romeu, o Bravo Hotel. O Bravo Hotel. Eu sigo. Papa Romeu, Bravo Hotel, confirme intenção. É Tango Zulu, solo de 47, direita solo, 21 decimal, 9. Oi, o Papa Romeu, Bravo Hotel. Papa Romeu, Bravo Hotel, confirma com a reserva 2? 5.5. Confirma intenção? Está estabilizado, no log, a intenção é arremeter na BA. Ciente, só para ter compreensão, tem condições de arremeter sem interferir com a decolagem do nosso zero? Bravo Hotel. Está firme? Estamos no quando lá tem o sinalizador. Certeza. Chegando 400 pés, a gente arremete com curva direita, centro do litoral. Ok. Vicente para Fontão. Reporta na BA. Reporta na BA, obrigado. Solicito um pequeno desvio à esquerda para evitar uma formação. Paredo 2231, irá manter a qual proa? Proa 0... 075. Paredo 2231, no ciente, está livre de desvio após o ir na proa de ITAP. Gente, após desvio, proa de ITAP. Boa tarde, 3155, além da cola, pico no 0, ventou no 70 graus e no 09, forma um tráfego helicóptero, vai remeter na DA no 0, sem interferência com decolagem. Porto-feira pronto, 966. 966, após início do E2, ali mantenho no 0. E o PES, autorizado em EMS, forma estabilizada. Eu bravo a Fotel para remetida com curva direita. A Fotel, vento 170 graus, 109, livre remetida, curva na direita. Confirma, vai prosseguir com controle, pode? Saiu com controle, afasta 15 mil na radial 275, para dar o procedimento. Ok, ciente. Controle agora no 20.8, grau para o Fotel. 208, obrigado. Zero 288-6321. Nove 73, a identificação chegada a Mari, desse mantém nível 060. Esse não precisa da chegada 5973. Controle, o Papa Romeu Bravo, Alfa Hotel. O Alfa Hotel prossiga. Arremeteu 9-0 com curva direita, a intenção é afastar 15 milhas, mantendo meu pé no corredor axé para mudança de regra na vertical de Paparico. Bravo Alfa Hotel, ciente, eu não meu pé via corredor axé, reporte para mudança de regra. Reporta mudança de regra em Paparico, Bravo Alfa Hotel. Por 4627, we are go for taxi 51, so the morning give us on 4 hours, you don't manage, how about that? Confirm me, taxi on board? 51. Back to holding point, Miami April, India holding point, contact the tower, 118-095, 0103. Tax approval, approval, India offer to hold point, tower 118-095, 3, plus 9. Tax approval, 3155, contato radar na decolagem, se mantém em nível 300, saída da EL. 3003 da Dayo. Estabilizando ILS 35446. 35446, completa aproximação, torre 198, desce 195. 1895, boa tarde. Presente 3155, pode voar da EL. São 3155, autorizado da EL. Da EL, obrigado, da presente, boa. Passaredo 2231, desça para 3000 pés, ajuste 10 no 3. 3000 pés, 10, boa na 3. 54, controle 10, 2008. 20966. Confirmando o ajuste para o passaredo é 10093. Passaredo 2231, ajuste em Salvador 10093, autorizado descida para 2000 pés. Gente, 2000, 10093. Boa tarde, igual 966. Nível 370, saída Puca, vigilância. 370, Puca, 966. Off Midlet, wind 160 degrees, 109. Primeiro. A decolagem sem parar, de forma de pista livre, vento 160 graus, 109. 54B, ciente, está com o baixa a cada vez. 340. Decolar 10, curva à direita, saída a bordo, transição Elefa, VFZULU 21, segundo, 60, transponder, controle, opera 120, decimal 8. Um 8, cotejamento correto, estamos prontos no 03. O Oceané 6314 na escuta do solo. A escuta prossegue. Pronto, cópia. Opa, pronto. Autorizado Salvador Petrolina, nível 340. Decolada 10, curva esquerda, saída Momo. Transição Flock, via Pesulo 20. 5167, transponder, controle 120, decimal 8. 446, vento 160 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, 5446. Trip 5627, airborne at 56, all the path control, 10.8. Welcome, have a nice day. Chame pronto. Assim eu parar, 6314, obrigado. Estabilizado. Gente, apartamento estabilizado, 2231. Departure, good day, 5623. 5627, sorry. Meia 9 no 8, oceano identificação, chegada a mar e disse mantenida 070. Lula 097, boa tarde, informação em curso, acho que aguarde o copo. 5973? 3000 pés, desça para 3000 pés, ajuste 10 no 3. Ok, 3013, eu vou continuar 73. Eco Zulu 90, prossiga. Solo 58, direita solo no Zuno Décima 9. 219 solo, direita 4, 4, 6. Aumento. Papatango Eco Zulu November, acione o código 0147. Boa tarde, Alfa Kilo 43, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo 43.510. Confirme, seu plano era pra, é pra confins? Ah, tá aqui, confins. Gente, um segundo, por gentileza. Cozulo November autorizado direto para o Itapuã. Gol 1097, copia? 97, copia. Autorizado Salvador Confins, nível 360. Decolador 1-0, curva direita, saída arbor, transição elefa, via Prisulu 2-1. 5163 do transponder, controle 1208. Bona 097, você já me acorre, acione, pronto. Estabilizado. Deu 2.5473, Juliana. Modo 966, Dota 38, que já foi 5 minutos de ser cúmulo. Bona 966, ciente, está livre de desvio. É, pode ser, autoriza a proa de espaço. Gol 966, solicite ao centro, frequência 1260, correção 1265, alternando 1245. 1685, 2545, obrigado, bom dia. Ave 18, ciente, está livre da restrição em imagem. Alfa, o hotel modificando a presença do Eternos Vu. Alfa, o hotel vai aguardar ascensão para 3.000 pés com uma aeronave descida para 2.000 a 4.000 de dunas. Papa Romeu Bravo Alfa Hotel, está livre ascensão para 3.000 pés, vai manter pro anote, aguardando o vetor para final ILS. Bravo Alfa Hotel, livre ascensão para 3.000 pés, vai manter pro anote, aguardando o vetor para final ILS. Desça para 4.000 pés, ajuste 1-0 no 3. Velocidade na posição de estado. 5474, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0 no 3. Para 4.000, 1-0 no 3, 5474. Azul 6998, desça manter nível 050. O Rio 5973, localiza. Rio 5973, completa aproximação, chame torre 198, desça 95. 2-4-5-3. São 3-1-5-5, chame centro Recife 1-2-5-1, alternando 1-3-3-9-5. 351, 3395, manda pra lá.